I am a man. I am self-aware. And everywhere I go, you're always right there with me. I've flirted with you all my life, even kissed you once or twice. And to this day I swear it was nice, but clearly I was not ready. Touched a friend of mine, I thought I would lose my mind. But I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, death. Oh, death. Death, you hector me, decimate those dear to me, and tease me with your sweet relief. You are cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Oh, death. Oh, death. Tema que, se o seu autor e intérprete o tivesse tido mais em consideração, não tinha acontecido o que aconteceu no passado dia 25 de dezembro, dia de Natal, portanto. Dia esse em que nos trouxe a triste notícia que morreu Vic Chesnut, um grande músico das últimas décadas passadas, que vai deixar sem dúvida alguma muita, muita saudade, pelo menos aqui para nós que já há algum tempo que rodamos a sua música, como aconteceu, por exemplo, na emissão passada da Orelha Extra, que encerramos precisamente com o disco que temos dado o destaque de Vic Chesnut, que é o seu último trabalho, que se chama Etiquette, e que serviu também, infelizmente, para abrir esta primeira hora da emissão de hoje da Orelha Extra com a notícia do falecimento de Vic Chesnut. Notícia essa que possivelmente a maior parte de vocês já sabem. O tema foi Flirted With You All My Life. Mas nós por cá continuamos, Orelha Extra, através da RUC, Rua I Castrense, sempre ao sábado. Feels good cause it's early. He's open my eyes and let light in. Some ideas are brewing. The radio vibes with flight string. Old ideas Primeira emissão para o ano 2010 da Orelha Extra, um canal auditivo suplementar via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, emissão 56 com Fernando Cabrita. Começamos com o falecido Vic Chestnut e prosseguimos com os Animal Collective. Os dois primeiros temas dos cinco que contém o último LP, Fall Be Kind, Raise e What Would I Want? Sky. We'll be right back.

É um disco com dois temas, Dodgem e Sunken, por aqui rodou precisamente o segundo, Sunken, e pertence ao projeto All the Rats, liderado pelo britânico Alec Story. Também por aqui há sempre lugar para o excelente álbum estreia das Girls. Álbum. E mais uma vez, All Red Race. My whole life through. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Que conhecemos vinda da Flórida, pelo menos a fazer rock and roll deste calibre, é um trio que dá pelo nome de Jacuzzi Boys. O álbum é a estreia intitula-se No Seasons. Rodaram na primeira hora da Orelhastra de hoje os temas Blow Out Your Lights e Highland Avenue, para continuar um projeto que já por aqui tinha soado. O álbum, ao que sabemos, tão bem a estreia, chama-se Reservoir. Aha, Olive Family. A escolha desta vez caiu em Lucky Pick, o álbum Reservoir da Ha Olive Family.

um dos nossos álbuns favoritos do ano passado, 2009, pertence aos canadianos Bruce Peninsula e tem como título A Mountain is a Mouth. Praticamente já por aqui passámos quase todos os temas, faltava este, salvo erro, Second, Fourth World War. Os Bruce Peninsula no fim da primeira hora de Orelha Extra, via RUC 107.9, Rua 102.7 e Castrense em 93. Podem também ouvir através da net, se tiverem um computador com ligação à internet, através do streaming direto em RUC.pt, Rua.pt e RadioCastrense.net. E mais tarde, muito mais tarde, surge o podcast em www.orelhaextra.com. Vamos terminar bem, bastante bem. É o último e excelente trabalho para o britânico James Blackshaw, The Glass Bead Game. Por aqui fica Cross. Thank you. Glitches and Bugs, Away in Space's Version I Am, é o tratamento dos Mongolian Jet Set para o tema do Shortwave Set. I'm under friendly fire, but I'm making it pay. I got a kindly bug, so don't you pull no plug. E encontra-se no álbum duplo, CD duplo, We Gave It All Away, Now We Are Taking It Back. E estamos assim já com a segunda e última parte de Orelha Extra através do Éter e das frequências da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Para continuar, é a recuperação de hoje para o músico John Lurie. Bandas sonoras dos filmes African Swim and Many and Low. Três temas para a primeira. Thank you. standing next to me, and she was beautiful, and she smelled so good. CD editado em 1998 por John Lurie, que contém temas de duas bandas sonoras, precisamente African Swim e Manny and Low. Ouvimos da primeira Main Titles, All Hall, All Hall, e terminamos com Big Trouble. Muitos de vocês conhecerão John Lurie como o frontman dos Lounge Lizards ou mesmo o ator em alguns filmes de Jim Jarmusch. Aqui acompanhado, entre outros, pelo trio Medeski, Martin Wood e também o guitarrista Mark Ribot. É a nossa recuperação hoje e possivelmente também para a próxima emissão da Orelha Extra. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. When we swam all of two pieces, we washed up on messy beaches. You cleaned dry, I would not drift yet. I should drink salt water to forget. Ooh, ah, ooh, ah. Bring your hips to me. Oh, bring your hips. Oh, oh, bring your hips to me. To me. Oh, bring your hips to me. Oh, bring your hips. Oh, oh, bring your hips to me. To me. To me. To me. To me. Expensive. Mais um álbum para Town Guyan e acompanhada pelos Get Down, Stay Down, Kill Rock Stars, de título No Better, Learn Faster, desta vez When We Swam. E finalmente editado o álbum perdido de Betty Davis, Is It Love or Desire? Every time you leave me, a man should not hurt. Woman, one woman, but she's more than a woman, Lord. She's my holy angel that takes me to heaven. Every time she lays down with me. Every time she loves me, a man should not cry over one woman. But she's more than a woman. She's my holy angel that takes me to heaven. Every time she makes love to me. And I die inside every time I need her. One should not die over a whole angel. But she makes me feel just like a man. When she's in my bed, she takes me as I am. Judge a mama, woman. Oh, I fix him, I mix him, I stand on my head and I do tricks for him. What's up, Miss Woman? Spread your wings. Spread your wings all around me, she's my woman. I entice him, I invite him, and when I'm in his arms, Lord, I sure do delight him, mom. She's my holy angel. I pray for my slave for my relaxes mine every time I lay with him, cause I'm his woman. She's my woman. Fill him up, I thrill him up, I don't deny him nothing when I give it up, cause I'm a strong man. But she's my whore angel. I talk to him, I walk with him, and when he needs his ego lifted, I crawl to him. I spread your wings. Oh, 2009 viu reeditados os três primeiros e excelentes trabalhos para Bette Davis, ela que foi uma das mulheres, ou chegou a estar casada com Miles Davis, e também veio este álbum que tinha sido gravado em 1976 e nunca tinha visto a luz do dia, chama-se Is It Love or Desire? E tão bem conhecido como Crashing from Passion, de onde retiramos Rory Angel e vamos ouvir ainda um outro Crashing from Passion, Bette Davis. Oh, que o estilo de música que o homem faz é de gypsy e punk, parecido com os gogol bordelo que ele fica possesso. É o nosso velho conhecido Alec K. Redfern, mais conhecido por ter os Eyesores a acompanhá-lo ou por fazer parte da formação dos Barnagold, que tanto uns como outros já por aqui soaram algumas vezes. Desta vez vem acompanhado pelos Sazers no álbum Exterminating Angel, de onde escutamos o tema Rise. E para continuar nestes minutos derradeiros da Orelha Extra, emissão 56, a primeira do novo ano, por aqui temos Richard Hawley, do mais recente True Love's Getter, Ashes on the Fire. I wrote you a letter, late last night. The words on the paper, my true heart's desire. Now in this bright morning, oh, what did I find? No sign of the letter ashes on the fire. This morning brought sorrow, this morning brought tears. They bloom like a flower from deep-seated fear. My words like an arrow aim so much higher. My bow broke asunder, ashes on the fire. Life we've made in silence, I sit here and read the flames. Come sit down beside me. Ghosts of the pyre and nightly remind me ashes on the fire, ashes on the fire. Ashes on. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Cave, a banda de Chicago que já nos tinha dado o excelente álbum Psychic Summer, e parece que a moda das cassetes pegou mesmo, e esta é mais uma à venda nos concertos do grupo, e que tem por lá os singles 7 polegadas, alguns temas novos gravados ao vivo e em estúdio, e mais alguns temas de improviso. Por aqui soou Bobby Zash e a cassete tem como título Bra Vibes Volume 2 Cave. Must be Excelente disco que teve edição no ano passado, 2009, o projeto de Greg Cartwright, os Raining Sound, chama-se Love and Curses, desta vez Debris por aqui. É o final das duas horas de Orelha Extra, no caso a emissão 56, via RUC, Rua e Castrense, o podcast mais tarde em orelhaextra.com. Para o fim, um novo trabalho do projeto Picastro, da canadiana Liz Hyson, chama-se Become Secret e sai na Monotram. E depois continuamos ainda em terras frias do Canadá com os Malajube de Labyrinth. Fiquem bem, tchau.